Grato pra caramba. Nós estamos em um sistema de GPS aqui, o passarinho. Controle o Mike Acosta, visão pro BR. Tá bom, meu Mike Acosta, sem me frequência. Barro meu eco a força, chama Recife, 126, decimal 85. 2000, obrigado, bom dia, eco a força. Controle ao passarinho 2223. Prossiga. Ok, senhorita, a gente perdeu o nosso modo de navegação GPS, estamos usando o roll data. Se possível, assim que passar elefant, a senhora coordenar direto destino, agradecemos. 2223. Fátima 14, azul 42704. Acima, 1935, 01. 1935, 2704. 04? Na escuta agora, 2704, passou 2500. Bate radar, sai da PUCA, subindo ao 350. Sai da PUCA, subindo ao 350, 2704. Vou no 649 após daí, eu poderia voar direto para o seguro? Agora. Vou no 649, chama Recife, 125, decimal 1, solicite diretamente ao centro. Obrigado. Salvador, azul 2704, leve desvio esquerdo. Pro a 046 por 10 milhas. Teste 2704, reporta no final do desvio. A reportar, 2704. Passaria 2223, vou direto com pista. Vou adiante com pista 2223, teria como confirmar o nosso ideal? passarinho 2223 seria pro 251. 251, passarinho. Quatro, reaproando o Fuca. Sete, dois, sete, zero, quatro. Sete, na conta, pronto. A linha é uma, né? A conta pronta, graças a Então estamos na escuta? Na escuta, aliado prova vai ser esperado. Só confirmando, realiza o procedimento aí, Nave? Tem condições? Negativo, Renato, esperado tentar. Sente, bravo, Vitor Tango, aguarda um minuto, por gentileza. Bravo, esperado tentar. Azul 2704 chama Recife no 2685. 2685 Recife 2704. Ah, o Vitor estava na escuta. O controle Porto Seguro informou pra gente que, no caso, a aproximação para NDB lá em Porto Seguro é 700 pés e eles estão abaixo com 500 pés devido à chuva no, sobre o campo. Se eu desejo retornar para o pátio, o Protec pode falar de para Porto Seguro. Protec decolagem, bravo, Cedar. Gente, bravo, Vitor Tango, livre de decolagem 197, vento variável de 7 nós, bom voo. Livre de decolagem na frente, grato, bravo, Cedar. Estou tango decolado, 56, chama controle 1-1935. Controle 1935, grato pelo trabalho, bravo deserto. Controle Salvador, muito bom dia, São Paulo, meu bravo, Vitor Tango. Bravo, Vitor Tango, 1-1935. Controle Salvador, muito bom dia, Papai Romeu Bravo, Vitor Tango. Sou Bravo, Vitor Tango, contato radar, só para o 220, saída da El, voa direto do Coral. 220, da El, direto do Coral, Bravo, Vitor Tango. Cadeiro 2223, chama Centro Recife, no 28.8. 2228, obrigado, companheiro. Muito bom dia, Xenem 3-1-2, cruza 2-2-0, gente, chegada mar e desça para o 050, direto Itap. 050 Itap, Xenem 3-1-2. Mike Romeo Alfa, prossiga. É bom dia, está no... Está no... Destino Fluxo de Luz. O Mike Romeo Alfa confirma o horário do plano? 1030. Aguarda, por gentileza. Mike Romeo Alfa. Papá Romeu Serra, Tango Delta, autorizada a chegada bom, voo direto à posição bom, desce até 4 mil pés com ajuste no 015. 015, aprovo de bom, Serra Tango Delta. Tango Delta, saída Conde, aguarda cópia número 2. Conde, aguardando cópia, 2795, só pegou uma marca negativa aí na área, ok? Tá, 3604, bom dia, autorizada a chegada bom, desse mantém a nível de voo 060. Desce da ponte 060, 3604. Produção 12509, são 3604, vai seguir como número 3. 250, 3304. Romeu Alfa, eu falo voltando. Confirma a radial distância da localidade? Puxa na 6312, dispara 2 mil pés, o ajuste no 015, autorizado final, reporte estabilizado. Autorizado 2 mil pés, 1011, autorizado final, vai reportar estabilizado. Puxa na 6312. Mike Romeo Alfa, cópia. Autorizado o grupo Zulu, Maragogipe. 510, decolagem da 17 em coordenação 14, direto com o Pro Norte, aciona 0132 no transponder, o controle 1119, decimal 35. O 2199 tem condições de voador, nada presente. Acima. Peço do Uno Gol 2199, velocidade XTR, reporte emitendo a redução. Momento decimal 95, ajuste no 095. É que o meu alfa é direcionar com o sexo. Papá Romeu, Hotel Oscar Bravo, prossegue. Papá Romeu Oscar Bravo, já chegou no circuito de Alta Lima, controle Salvador, mantendo 500 pés na linha litoral, 2 a bordo, código alocado é o 01115, Romeu Oscar Bravo. Gente, Papá Romeu, Romeu Oscar Bravo, por Salvador, correto? Sim, aqui está. Suporta no Floresta Point, 500 pés na escuta do controle. Floresta Point, bravo. João Pessoa, nível de voo 190, decolagem da pista 10, com primeira curva à esquerda, na saída Conde, Golf 677, Recife após direto. Aciona 0260 no transponder, o controle 199.35. 2796 da Azul, tem autoridade 190 para João Pessoa, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Conde, Golfo 677 até Recife, após DCT João Pessoa. 0260 no transponder, 11935, controle do 2796. Correto, guarda para o pushback, 2796 da Azul. É o 3604, deixa até nível de voo 130. 130, 3604. Mike Home Alpha. Home Alpha, fora do solo ao 09. Comprou a Noroeste, chama o controle 199.35, bom voo. 09.35, obrigado. Mostra abraço, a nossa porta. Mostra abraço, torre 1195. Tá bom. Mike, Romeu Alfa, prossiga. Decolado para Maragogipe, para o Noroeste, 500 pernas, sua escuta. Mike, Romeu Alfa, lançando o código 0135, mantém 5 visuais, quanto precisa ser estimado de bolso? Sim, é de 0135, só um minuto estimado. Então, 3304, detenção para sequenciamento, curva à direita, na proa 230, pelo limite será o localizador. 10:30, localizador, fica como direito, 3304. Deixa até o 060, então 3304. 6010. American 229 out of 220 for flight level 110. Flight 229, clear to arrival, descent flight level 050. Okay, down to level 050, on arrival, American 229. Solo, Mike Hamel. Prossiga. Estima, dá pra gente mais 10 minutos pro pouso em Maragogipe. Teste copiado, Mike Romeu. O 2199, desce para 2000 pés, ajuste no 015, autorizado final, reporte estabilizado. 2000 pés, meio 15, reportaria estabilizada, 2199. Romeu, acho que é bravo, confirma? É, na final do 75, cara. Que aponta em solo controlado, vento é 030 graus, 089. Bravo. Lighter 229, Wizard City 2509. Flow to 250 knots, American 229. Certo, Tango Delta, quais são os voadores interceptados? Certo, Tango Delta, tem condições de voar Duna e completar ele, né? Estabilizado LF 6312. É 312, torre, 11895. 6295, muito obrigado. Salvador 6302, terminal 10. Responde frequência, um bom dia. Salvador, bom dia, 6312, final 10, capitão. X-ray. Buxana 6312, X-ray livre, pouso 10, vento 040 graus, 17. Livre, baixa zero. Esquerda 215, 3304. The 229, reduce speed 230 knots. It's number 4 in the approach. Okay, respond to 230 knots, American 229. Arnold Serra, tango dessa vez para 3 mil pés, ajuste no 015. A 3604, desce para 4 mil pés, o ajuste no 015. Take 4 mil, 3604. Solo, chanel, 3, 1, 2, 2, 1. Chamei 312, taxi de Alfa, bom dia, bom 095. Gol na 015, bom dia. Para cópia 360, confins. Afirmativo, estamos prontos. Autorizado confins, nível de voo 360, decola da pista 10 com primeira curva à direita. Na saída agora elefa, eu preciso do 21. Aciona 5055 no transponder, o controle 1919, decimal 35. Papapá, Mike Romeu Alfa, atende frequência. Qual o nome da saída? Afirma a saída Arbor, Elefa, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Arbor, após Elefa. Gente, muito obrigado. Estamos autorizados com fins, nível de voo 360, no rota com forma plana, decola 10 com curva direita, saída Arbor, transição Elefa. 5055 transponder, controle em 1935, estamos no gate número 4, gol 1095. Correto cotejamento e falta ponto de check, gol 1095. Repatriamos quando pronto, gol 1095. Para 3 mil pés, ajuste no 015. 3 mil. 200 na prova 3304. Elevador azul 2796, pátio 3, pushback acionamento. Azul 2796, está autorizado, pushback, reporta para o táxi. Autorizado, reporta o táxi, 2796. Estamos já com o localizador completo à esquerda na proa 150, reporte estabilizado. 150, esquerda, já esquerda, já está na reportagem estabilizada. Então, 3304 para o curso, localizador completo à esquerda, pro 150, isso para 2000 pés, reporte estabilizado. Esquerda 150, 2000 pés, reporte estabilizado, 3304. Estabilizado, no INS. Delta Torre, 1195, ao povo. 295, olha. Torre Salvador, Papa Almeida, Serra do Mergulhão, está bastante esquerdo, estabilizado bastante para nós. Tango Delta, continua a aproximação, confirma a aproximação 1017. Confirma o vento, 23. Vento é 030 graus, 079. Alfa, potência da Juliette. E a Alfa, potência da Juliette, voltando na avenida. Para o táxi azul 2796, está com 33 a bordo, 3 horas e 50. E o nosso alternado é Fortaleza. Vou realizar uma base curta. Afirmo, já estava dentro. Espera da 10 Torre, 1195, ajuste no 015, bom voo. Espera da Torre 1895, corrigindo o nosso alternado, é Marcelo. Certo. Gente. Espera da 10 Torre, confirma o Pátio, então só prossegue. Pátio 5, já. Torre Salvador, bom dia, azul 2796, aproximando-se do ponto de espera da 10, pronto. 1095, está autorizado pushback, reporte taxa. 5, autorizado, chamaremos taxa, bom, 095. Gol 2199, ingresso Juliette, gate 8. Juliette, gate 8, 2199. Passo completo com a torre, 118, decimal 95, gol. Obrigado, bom trabalho. Corrigindo a pista 1-7, ok? É, tá, 229, descend 2,000 feet, clear to your left final, report established. Now the 2,000 feet, we'll call you established American 229. Aqui é a Força, porta para a descida ou no Seresta Ponte. Não, é porta visual para o farol, marque a cor. Salvador, bom dia, San 3304, sinal na zero. San 3304, livre pouso no zero, vento 040 graus, 079. Sanizada, 3304. Solo Salvador, Oceanair, Alfa, Vitor, Quebec. Alfa, Vitor, Quebec, prossiga. Ah, senhorita, nós fomos informados pela equipe de manutenção que soltou uma banda de rodagem de uma de nossas rodas. Caso tenha sido durante o pouso, pode ser que esteja sobre a pista. É, talvez seja aconselhável a vistoria. Ok, gente, vamos realizar a vistoria na 1028, Oceanair, Vitor, Quebec. Ok, a gente pousou na 10, livrou na Fox, veio via Alfa e Juliette. Até o Gate 3, ok? Gate 03. Gente, vamos realizar a vistoria, o Alfa, Vitor, Quebec. Graças pela informação. Obrigado. Alô, Gol 095, pronto para o táxi. Alterna Galeão, 2 horas e 50, autonomia com 131 a bordo. No 1, desça para 2000 pés, ajuste no 015, autoridade final, repórter estabilizado. Entre para 2000, esteja repórter estabilizado, 989. Deixa eu falar, bom dia, Gol 095. Cabo de Otama, 229, we're about 5 alpha, runway 12. American Line 23, continue approach, send by runway vacated. 229, continue approach. Continue approach, American 229. 3304, solo 26, livre direito, chama solo em 121, decimal 9. 21 vai chamar agora. American Line 229, clear to land, runway 10, wind 050 degrees, 07 knots. Clear to land on 10, American 229. Alpha, taxi via Alpha, 400 da Juliette. Alpha, 400 da Juliette, 3304. Costa Torre, 1895. Espera a próxima. Costa. Costa. Chama Torre Salvador, 1895. 1895. Torre Salvador, Papa Romeu, Mike e Costa. Confirma pro solo? Confirma pra torre, corrija. Ok, corre. É o Mike Eco Oscar, já tá visual mais 30 segundos pro, pra vertical do farol de Itapuã. Intenções, perna do vento 97, curva direita. Mike Eco Oscar, intenções, repouso 97. Afirmo. Visual com tráfego nacional da 10. Negativo. Gente, dá presente, autorizado, base pelo direito da 107, reporta na final da 107. Está iniciando curva, reportará na final da 107. 35, Romeu, Oscar Bravo. Correto cotejamento, está livre acionamento. Para o táxi, chame a torre em 118-95, ajuste na 095. Só confirmando, torre, está autorizado então o cruzamento do, da 10 para o Mike Acosta? Afirmo, a reposta na final da 17. Juliette 1-3304. Somente observe o Boeing da Gol na Índia. Gente. Leaving right, call Salvador Ground Frequency 121-19. That's 5900. Ali mantenha no zero. Ali mantenha no zero. Ground American 239, good morning. Taxi via Alpha, call me before Taxi Juliet. Call you before to the American 239. Romeu está bravo, reporta para o posição. Já acionado para o táxi, reporta na papá. Bravo. Sete nove e meia, decolado 31, chama controle 199, decimal 35, bom voo. 1935, 2796. Mike Acosta, livre pouso 17, vento 030 graus, 079. Livre pouso 17, ó. Salvador, bom dia, Azul 2796. Azul 2796, bom dia, contato radar, para 190, saída Conde. 190, Conde 2796. Tem que manter a condição. Solo Salvador, bom dia, Azul 4299, sente Mike Campinas 340. 4299 da Azul, prepara a saída da Eule da Morte, vai guardar a cópia. Eule da Morte, vai na sua escuta. American 229, taxi via Juliet, gate 11. Pode considerar seu solo 33, táxi até o pod 4, reporta pista livre. Gente, livre frequência quando no corte, bom dia. Livre, boa. Romeu, esse Cabravo tem condições de taxi até a cabeça aeroporto devido a uma aeronave nacional da 10, tem condições de taxi a baixa altura sem interferência com o 10. Gente, aguardo autorização para decolagem, Romeu, Oscar Bravo. Tá bom. 9891 é a torre. 198-1-1-2 Salvador. Como recebe a torre? Rio 98-1-1, livre pouso no 0, vento 0, no 0 grau, 062. Quem é seu livre pouso pro Rio 98-1-1? Gente, Rio 98-1-1. Começa a Bravo livre decolagem, vento 090 graus, 069. Bravo. 1095, ali mantém 10. Ali mantém 10, bom, 095. Começa a Bravo fora do solo 35, chama controle 199-35, bom voo. Bravo. 9811 no solo 35, livre direito, chama solo 121-9. 219, liberado, obrigado. Tempes 1-0, rota do plano de voo. Transponder é o 5061 no controle 119-35. Autorizado campina 340, decola do plano 0. Seja da El, lê da morte na primeira curva direita, corta, pêndulo 1-0, rota do plano de voo. Transponder 5061 e controle 1935, azul 4299. No 4299, correto, cotejamento, toca pro pushback. Gente, tá 299, obrigado. Paulo Rio, 989, levanta na sua escuta. Em 9811, taxi via Alfa, quilo, pad 3, quando lá tenta sinalizador. Esse 9811. A posição que eu tenho aqui é a posição 5 no parte 3, Rio 981. É, yes, posição 5, muito grande. Uno 095, decolar 237, chama controle em 199-35, bom voo. 1935, obrigado, bom dia, bom 095. Controle Salvador, bom dia, bom 095, decolar. Bom 095, contato cadastro para o 360, Cedar do Elefa. 360, abro Elefa. Solicita proa 135 para desvio de uma formação. Proa 135? Afirmativo. Gente, o Gomo 095 tem livre desvio, se reporta no final. Gente, autorizado desvio, reportaremos no retorno. Solo Salvador Oceaner Alfa Vitor Quebec. Alfa Vitor Quebec, prossiga. Acharam alguma coisa lá na vistoria? A viatura está na pista no momento, já foi feita a revisão na Alfa, e na Fox, não foi encontrado nada. E as aeronaves que haviam pousado em seguida também não reportaram nada, Alfa Victor Quebec. Gente, muito obrigado. É um pedaço de borracha de 40 centímetros por, talvez 50 centímetros por 20. Obrigado aí, tamo na escuta. Gente, é um pedaço de borracha, bem que você disse, né? O nome que eu tinha usado anteriormente foi banda de rolagem? Exatamente, um pedaço de banda de rodagem de uma das rodas, de um dos pneus. Gente, Alfa Victor Quebec. Frequência, Romeu Cabral. Alô? Já não tem condições de voar árvore? Só um minuto. Temos condição de voar agora na Pro 251. Te voo no 095 na Pro 251. Quebec é o solo? Solo Alfa Victor Quebec. Foi realizada a revisão na 1022, Taxiway Alfa e demais Taxiway e não foi encontrado nada, ok? Tudo... Tá ok, muito obrigado. O voo se originou de Guarulhos. A gente decolou da pista 09 esquerda de Guarulhos. Alguma chance de um contato com o órgão de lá para fazer o mesmo tipo de investigação? Salvador, Alfa Victor Quebec. O Alfa Victor Quebec confirma as intenções da gentileza. Não, não é intenção, é apenas uma sugestão. Nosso voo se originou de Guarulhos. É, talvez a gente tenha deixado esse pedaço de borracha lá em Guarulhos, na corrida de decolagem, alguma coisa do tipo. A sugestão é só um contato com o órgão ATC de lá para propor a mesma vistoria. Solo Azul 4299 está no box 2 para pedir estacionamento. Azul 4299 está autorizado, reporta para o fax. Pedir o estacionamento Azul 4299. Alfa Vitor Yankee, Alfa Vitor Quebec, não escuta? Vou solo, Quebec. Acredito que o tempo que o senhor demorou para chegar aqui, provavelmente tinha alguma coisa na pista, alguma outra aeronave deve ter reportado. Nós vamos tentar um contato aqui com Guarulhos para através do Centro Recife, é o que podemos fazer, ok? Muito obrigado. Salvador, bom dia, é o TAM 3693, informação Mike, tá no 612, 340 para São Paulo, Guarulhos, via 010, temos a nossa autorização já? Prepara a saída da Eule da Morte, aguarda um minutinho, cota, é o 3693. Tá, nossa escuta, se puder coordenar o 36, agradecemos, 3693. Ok, gente.